som de estudo. Então vamos vocês lerem da minha matéria, que vocês não gostam, mas pelo menos o que vocês gostam. Ah, vai a fundo no trabalho científico. Eu não sei se vocês sabem como forma um livro, né? Mas um livro, que às vezes é a nossa fonte de estudo, ele é uma defasagem de trabalho científico, porque ele é um acatado de trabalho científico. Mas até ele virar um livro, aquele trabalho científico já é terra. Então aquela informação sempre tem uma defasagem de pelo menos 5 anos. Tá? Ainda mais a gente, né, que também não pega o livro em inglês, né? Para pegar em português, a gente está falando mais de 5 anos atrás. A gente está falando de um lançamento de um livro de 10 anos, se ele foi feito em outra língua. Tá? O trabalho científico não. Se eu publicar um hoje, amanhã você consegue ler. Então, em 2015 é 2015. Aquilo aconteceu hoje, ontem, anteontem, há um ano. Tá? São coisas novas. Então, essa é a maior fonte de estudo que a gente pode ter. E não é difícil. Ah, eu consigo acessar. Vai lá na USP, você consegue acessar todos que são. Que a gente precisa, tá? Então comecem a criar esse hábito, eu acho que é importante. É só vai chegar lá na frente e vocês vão sentir dificuldade como eu senti, tá? A gente não tem costume, alguém que não lê inglês, de nenhum? Não? Inglês? Ah, para quem não lê inglês, né, começa a tentar a ler. Pega esse esforço olhando para aquele trabalho. Né? Pode ser que no começo não vai sair nada. Você vai entender quase nada, vai entender uma palavra, vai entender outra, vai jogar no Google, vai traduzir. É assim que você vai aprender. Tá? Eu não falava inglês, eu nunca fiz inglês fora do meu colégio, que era aquele inglês de colégio. Né? E hoje eu falo, hoje eu leio, para mim, às vezes eu leio inglês e nem percebo que eu estou lendo inglês. Mas porque eu me matava lá, ficava lendo, não entendendo nada, É, põe no Google, né? Depois que eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a tentar falar. E assim foi desenvolvendo. Mas se a gente falar assim, ah, esse é um problema que eu tenho, eu não vou, ah, deixa pra lá, pega só em português, você nunca vai vencer esse problema. Tá? Então, leia em inglês, que é importante também. Vocês vão em congressos, vai estar em inglês, vocês vão ler trabalhos que vocês queriam ler e não tem em português, aí você não vai ler, você só vai ler em português. Pode ter certeza que tem grupos de pesquisa muito bons fora do país, né? Às vezes muito melhores do que os nossos. Então é interessante que a gente leia, tá? Já começa aqui, né? Vocês olham para esse gráfico e já ficam assustados, ok? Uhum. É, olha que coisa feia. Porque a gente não tem costume de ver. Vocês vão ver, eu vou interpretar ele com vocês, vocês vão ver como ele é simples. Tá? Ele só é feio, mas ele é simples. É, mas aí a gente já olha para ele e fala assim, nossa, que problemão. Né? Mas não é um problemão. Eu olhando para ele, vocês conseguem enxergar no primeiro, lá de cima. Quantas ondas foliculares tem? Três ondas foliculares. Tá? Então ele está me mostrando que neste gráfico tem três ondas. Isso aqui é uma onda, isso aqui é outra e isso aqui é outra. Está até escrito aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Tá? Tá? Então eu estou vendo isso. Três ondas foliculares, onde eu tenho crescimento folicular, então eu tenho aqui o que? Fase da onda folicular? Recrutamento. Onde tem a emergência dos folículos, eles começam a crescer. Alguns vão entrar em atresia, que são esses daqui, ó. E um se torna dominante, ele consegue crescer. Só que o que acontece aqui que ele entra em regressão, mesmo dominante? Quem está agindo aí? A progesterona, que é esse aqui, ó. Corpo lúteo, ó. Está produzindo progesterona, tem muita progesterona, o folículo não consegue ovular, ele chega à dominância e regride. Aí vem uma nova onda, chega na dominância e regride. Vem a terceira onda, chega na dominância e olha a progesterona caindo. Caiu progesterona, ele consegue crescer e ovular. Tá? Então é isso que está acontecendo nesse gráfico, nada de diferente do que a gente tinha visto nos desenhos. Tá? Fácil, né? Sim? Né? E olha o de baixo, quantas ondas foliculares tem? Certo? Então aqui eu tenho duas ondas foliculares. Tudo bem? Onde eu tenho a dominância folicular e ele entra em atresia. Depois eu tenho a segunda onda folicular, que entra em dominância, ó, a progesterona caiu e ele conseguiu ovular. Certo? Fácil, né? Viu como não é um bicho de sete cabeças? Olhar para isso. Tá em inglês. Tá? Não tem problema nenhum. Fácil. Vamos falar um pouquinho de manejo para ficar um pouquinho mais light. Estou falando muito de hormônio, né? Se você vai com a cabeça latejando, de grava. Vamos pensar aqui. Quando a gente for falar agora de manejo, tá? Lembre-se que quando a gente fala de inseminação, de transferência de embrião, dessas coisas, né, a gente não pode esquecer do básico. Tudo isso tem um porquê. Será que inseminação sempre é bom? Será que todo mundo precisa ser inseminado? Ou pode ser uma forma natural? Né? O que eu posso fazer? Né? Por que fazer? Quando a gente fala de bovinos, animais de produção, a gente tem que sempre pensar em dinheiro. Tá? Ninguém produz bovinos por hobby, né? por prazer. Né? Ninguém tem uma mimosa dentro de casa e fala, mimosa é meu animalzinho de estimação. É, ou sei lá, eu só tomo leite para quem gosta. Né? Não existe isso. Até pode existir, mas esse não é o nosso público-alvo. Né? Não vai ser essa vaca que a gente vai vender o serviço. A gente pensa sempre em animais de produção. Produção é dinheiro. Produção, tempo é dinheiro. Então a gente tem que fazer o mais rápido possível. Porque senão a gente aumenta outros custos. Tá? Então às vezes quando a gente fala de produção, vocês vão falar, nossa, né? Que coisa mal posta. Né? Mas é assim, é o mercado, é assim, o cara precisa produzir. O cara cria vaca, ele gosta de vaca, mas porque ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Né? Não tem 200 cabeças, 1000 cabeças, 10 mil cabeças para olhar vaquinha por vaquinha e falar, nossa, a manchinha dessa aqui é mais bonita do que essa. Né? Não é para isso. Tá? Então o primeiro passo, o primeiro ponto é a puberdade. Eu preciso que esses animais atinjam a puberdade o mais precoce possível. Porque tempo é dinheiro. Se ela não entra na puberdade, ela não entra no cio. Se ela não entra no cio, ela não insemina. Se ela não insemina, ela não produz leite. Se ela não produz leite, ela não insemina, ela não tem um bezerro. Tá? Então, tem que entrar na puberdade o mais rápido possível. Certo? A gente tem diferença entre raças leiteiras, raças europeias e zebuínas. Então, a gente tem que respeitar esse parâmetro, mas a gente tem que atingir esse parâmetro. Eu não posso ficar demorando. É, numa raça de leite, não posso passar os 360 dias e essa vaca não atingir a puberdade. Se ela não atingir, é porque algum problema está acontecendo. Uma má nutrição, um estresse térmico, não sei. Né? Podem ser várias coisas que a gente deve corrigir. Tá? Senão eu não atinjo o meu parâmetro esperado, o meu ideal para o sistema de produção. Tá? Os machos, por volta de 10 meses aproximadamente, atingem também a puberdade. E não se esquecer, se a gente somar aqueles períodos lá de proestro, estro, metaestro, dá em torno de 21 dias um ciclo estral completo. E isso também tem que ter um parâmetro. Tem que ser por volta disso. Porque se eu tenho um ciclo estral muito prolongado, será que ela está entrando em estro muito? Ficando em estro? O estro não são 12 horas? E se a vaca tem um estro de 2 dias? Será que isso é um problema? Ou não? Pode ser um problema, né? Que tipo de problema pode ser? Será uma vaca que fica com estro muito prolongado e um diestro encurtado? Hã? Chuta aí. Hã? Pode ser um problema hormonal? Pode. Né? O que mais? Quem que lisa o corpo lúteo? Prostaglandina, não é? Vocês já ouviram falar da prostaglandina sem ser da reprodução? Não. Hã? Coagulação, o que mais? Dor. Tem quando? Processo inflamatório tem prostaglandina, não é? Se eu estou falando que o estro está mais prolongado e o diestro encurtado, quer dizer que quem está sendo lisado? O corpo lúteo. Então quem está agindo aí? Prostaglandina. Será que essa vaca não está com uma inflamação, por exemplo? Está afetando o meu corpo lúteo? Uma endometrite ou até outro problema, que é tão grave que essa prostaglandina está agindo lá no corpo lúteo. Né? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? Entender por que, que isso pode estar acontecendo, isso pode ser um problema. E aí eu perco tempo, eu perco tratamento, perco dinheiro, tá? E para um sistema de produção isso é inviável, tá? Um outro ponto muito importante é a detecção do cio. Identificar esse cio o mais certo possível, ser eficaz essa detecção. Porque é a mesma coisa. Se eu perco um cio, quer dizer que daqui a 21 dias ela vai ciclar de novo, vai entrar em estro novamente. Se ela vai entrar daqui a 21 dias apenas, quer dizer que eu perdi 21 dias com essa vaca parar, sem estar gestante. E aí eu perco o quê? 21 dias alimentando Tá? É assim, tá? É assim que a gente tem que pensar. Tá? Como é que eu faço a detecção desse cio? Ou por rufiões, todo mundo sabe o que é rufião? Alguém não sabe? Quem não sabe? Tá? Rufião é um macho que eu vou utilizar para identificar o cio. Né? Normalmente, o que a gente faz com esses machos? São machos inteiros, né? Que tem os testículos, né? No caso dos bovinos são os touros, no caso dos equinos, os garanhões. A gente coloca e faz um desvio desse pênis, para ele não conseguir penetrar. Ele tem libido, ele tem vontade. Então ele vê a vaca em estro, ele monta nela. Mas ele não consegue penetrar porque o pênis dele está lateralizado. Tá? Ou eu posso fazer até uma vasectomia. É mais difícil, mas dá para fazer. Faço uma vasectomia, ele monta, ele penetra, mas não tem problema nenhum, ele não vai fertilizar. Normalmente são touros de baixa qualidade, né, os descartes de uma propriedade. E a gente faz esses processos. Posso também usar como rufião vacas androgenizadas. Eu aplico estrógeno nela. E tanto estrógeno que elas ficam com um comportamento homossexual. E elas podem montar nas outras vacas. Daí eu sei quem está sendo montada está em estro. A mesma coisa com rufião. Mas para isso eu tenho duas alternativas. Não adianta só montar, né? Eu preciso de alguém vendo. Né? Então, ou eu tenho uma pessoa observando esses animais, normalmente duas vezes ao dia. Então a pessoa passa 2 horas de manhã e 2 horas à tarde, olhando todas as vacas. Ah, montou, deixou ser montada, tira do lote, está em estro. Ah, deixou ser montada agora, tira, está em estro. Tá? Ou eu posso usar o que a gente chama de buçal marcador. Ele vai acoplado nesses machos ou nas vacas androgenizadas. E quando ele monta, ele marca a fêmea. Ele pinta as costas dela. É um dispositivo de tinta. Então, quando monta, marca a fêmea. Quando eu olho para ela, eu vejo que elas estão pintadas, quer dizer que elas estão em estro. Tá? Além disso, aqueles sinais que a gente já falou. Né? Sinais de cio, animal inquieto, mugido frequente, nuvens emaciadas, tá? Corrimento. Isso tudo mostra que ela está em estro. Tá? Isso é super importante para um sistema de produção. Qual que é o problema de eu não identificar o cio? O que acontece? Se eu não identifico o cio, né, no caso de bovinos de leite, vai abaixar a produção leiteira. Certo? Se eu não tenho a vaca inseminada, não tenho bezerro, não tenho leite. Tá? Além disso, vai diminuir o número de bezerros nascidos. Eu vivo de produzir bezerro. Se eu não tenho bezerro, se eu demoro para ter, quer dizer que aquela vaca está o quê? Consumindo. Está aumentando o meu gasto com alimentação sem ter o meu retorno esperado. E também diminui o meu processo de seleção. Ah, o que é seleção? O que é essa pressão de seleção? Alguém sabe? Tiveram genética? Sim? Então o que é seleção? O que é pressão de seleção? É esse avanço genético. Se eu demoro para inseminar, quer dizer que aquele indivíduo que deveria ter sido gerado há 1 mês atrás, 2 meses atrás, sei lá quanto tempo eu demorei, que é geneticamente superior do que os pais dele, ele está demorando. Então está demorando para ter a pressão de seleção, né, para ter esse avanço genético. Certo? Então isso também é ruim para um sistema de produção. Parâmetros ideais, detecção de cio de 90%. Então eu tenho que em 90% das vacas acertar esse cio. Então eu preciso ter uma pessoa pelo menos 2 vezes ao dia observando esses animais. Tá? Eu tenho que ter um intervalo entre partos de pelo menos, no máximo, né, 12 meses e meio. Tá? Se eu aumento isso aqui, eu estou tendo prejuízo. E um para vaca leiteira. E 1,5 serviço por concepção. O que é serviço por concepção? Inseminação, monta, né, para ter uma gestação. Não dá para ter meia, né? Não é que você insemina meia vaca ou meia dose de cera. Tá? Mas uma média, 1,5. Tá? Se eu aumento o serviço por concepção, eu estou aumentando gastos, né, com sêmen, com veterinário, com manejo, com IATF, né, com hormônios. Então, eu tenho que manter isso aqui. E aí, uma taxa de 70% de prenhez pós-inseminação. Isso é o ideal. Tá? Isso aqui é só para vocês saberem, curiosidade. Tá? A gente tem diferença entre espécies, bos tauros e bos índicos, na duração do cio. Tá? Mas nada demais, não precisam ficar atentos muito a isso. Não se esqueçam, quando a gente for falar de bovinos de corte, da reposição desses animais, né? Se a gente está trabalhando com animais de corte, eu animais que vão ser abatidos no final. Né? Então eu tenho que pensar na minha reposição. Eu tenho que pensar nas minhas novilhas novas para repor esse plantel. Mas para repor, elas precisam estar ciclando. Então eu tenho que ter condições nutricionais e sanitárias adequadas para fazer com que elas entrem na puberdade e ciclem mais precoce possível. Tá? Senão também tem um prejuízo. Para quem quer trabalhar com alguém, quer trabalhar com bovino? Né? Bovinos, se você for trabalhar com sistemas de produção intensivo mesmo, é planilha, são dados, é assim que você trabalha. Você trabalha com números, você não trabalha com animal ou indivíduo. Né? Não é que você vai conhecer a linguazinha, com ovos, não. Né? Você trabalha com todo, você trabalha com números. Eu quero saber quantos por cento tem mastite, quero saber quantos por cento estão empregando, quero saber a taxa de fertilidade desse touro. Ah, é números, são planilhas. Tá? Isso sistemas grandes, né? Eu estou falando. Então isso tudo é muito importante. Tá? Quase uma gestão mais do que veterinária. Tá? Você entender números, planilhar tudo isso e conseguir consertar esses sistemas de produção. É dessa maneira que um veterinário trabalha em grandes centros de produção de gado de leite ou de porte. Tá? Interessante também, a gente já falou de estação de monta. Alguém já falou para vocês? A Silvia falou ontem estação de monta? Não. Tá? O que é estação de monta? Alguém sabe o que é isso? É um período determinado para a reprodução. Tá? Em algumas espécies, isso é fisiológico, tá? No caso de equinos, por exemplo, de pequenos ruminantes. Por que é fisiológico? Porque eles são fotoperíodo dependentes. Eles necessitam da luz ou da ausência da luz para poder ciclar. Então a gente tem uma estação de monta estabelecida fisiologicamente. Em caso de equinos, por exemplo, agora a gente está começando a estação de monta, tá? Primavera e verão. Então, a partir de agosto, setembro, as éguas começam a ciclar novamente aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem a nossa estação de monta. É nessa época que eu trabalho, fora disso eu estou tranquilo. Tá? Tudo igual, brincando. Tá? No caso dos bovinos, eles são fotoperíodo dependentes? Não, tá? Eles não necessitam da luz. Tá? Então o que acontece? Tem estação de monta? Fisiológica não. Tá? Mas a gente cria estações de monta para os bovinos. Tá? Vou mostrar mais para frente por quê. Tá? Outro ponto importante, efetuar diagnóstico de gestação mais precoce possível. Por quê? Porque se eu fico lá, insemino a vaca e fico esperando 2, 3 meses para saber se ela está prenhe, eu perdi 2, 3 meses se ela estiver vazia. Tá? Então quanto mais precoce, melhor. Em bovinos, muitas vezes a gente faz o diagnóstico de gestação apenas por palpação. Tá? Eu sou um pouco contra. Eu acho que o diagnóstico por palpação te diz se está prenhe ou não. Mas se você não tem experiência suficiente, você pode comer bóvulo. Além do que, mesmo você com experiência, você não sabe a viabilidade desse feto. Você não sabe se tem batimento cardíaco ou não. Então você não vai saber se aquela gestação vai progredir ou não. Tá? Então o ideal é você passar no ultrassom também, que é um exame dinâmico. Eu consigo ver batimento cardíaco e viabilidade embrionária. Tá? Na mão, com 45, 60 dias após a cobertura, após a inseminação, a gente já tem um diagnóstico bem preciso. Tá? Até antes, com experiência, a gente consegue. Mas, com 21 dias, a gente já consegue ver com ultrassom. E com 25, 30 dias, eu já consigo ver batimento cardíaco, que é o caso dessa foto. Tá? Isso aqui é uma vesícula embrionária. Toda essa circunferência anecoica e aqui essa parte mais hiperecoica é o embrião propriamente dito. Tá? Se eu tivesse com o ultrassom ligado, eu ia conseguir ver por aqui o coração, ele ia estar batendo. Tá? Então eu sei que esse embrião está viável. Na palpação, eu só ia sentir uma bolinha. Eu ia falar, tem um embrião, está vivo? Não sei. Tá? Então por isso que eu gosto de passar sempre o ultrassom. Como a gente falou da estação de monta, para que a gente faz estação de monta em bovinos? Para que a gente faria isso? O que vocês acham? Programar o nascimento, né? Programar a alimentação, programar a entre-safra, né? Isso é super importante. Né? Imagina uma fazenda de 10 mil cabeças, onde você não faz estação de monta. Quer dizer, todos os você vai estar desmamando, vai ter vaca seca, vai ter vaca produzindo leite, vai estar uma bagunça total. Imagina você veterinário, inseminando de dia, fazendo parto à noite, né? No outro dia cuidando de bezerro, curando umbigo de bezerro, né? Vai dar um trabalho danado. Tá? Então, para que a gente faz isso? Padronizar o manejo. Ah, então a estação de monta é justamente para isso. Eu sei que esse é o período da inseminação. Depois vai entrar o período do nascimento. E aí eu concentro todas as coisas da fazenda nesses períodos para determinada função. Isso é muito importante. Tá? Outro ponto é justamente para a produção desses alimentos, né? Do leite, da carne. Eu preciso produzir o ano inteiro. Né? Senão como é que eu vou produzir leite só meio ano e o resto? Né? Então eu posso padronizar lotes, né, fazendo estações de monta. Outra coisa, padronização dos bezerros nascidos. Como que eu vou vender carne se eu tenho um bezerro de 2 meses, um de 3, um de 6, um de 1 ano? Eu não tenho um lote homogêneo. Então eu preciso ter lotes mais homogêneos. Então eu faço estação de monta também. Tá? Então tem várias vantagens, por isso que a gente cria essas estações de monta. Normalmente no Brasil, de dezembro e janeiro, a gente faz essas estações. Mas você pode fazer quando você quiser. A vantagem desse período é o quê? Pasto. Né? O período das águas. Né? Eu tenho um pasto de qualidade. Né? Os bezerros vão nascer numa época boa, setembro, outubro. Né? Não está tão quente, mas já tem um pasto bom. Está, né, chovendo. Né? Então isso tudo é interessante também. E aqui um lote bem homogêneo. Antes de iniciar uma estação de monta, sempre fazer um andrológico dos touros. Isso é 50% do seu resultado. Um bom touro, um bom sêmen. Né? Diferente de equinos. Antes de eu falar de equinos, vocês vão ver. O cara, ele quer o sêmen aqui no Garanhão. Não importa se é bom, se é ruim, se vai demorar. Ele não está nem aí. Ele trata aquilo como um animal pet. Ele quer aquele sonho, ele quer aquele animal. Bovinos não. Ele escolhe os touros. Mas se você trata os touros, tem baixa qualidade, isso vai atrapalhar no tempo, ele vai optar por outro. Ele quer tempo, é dinheiro. Ele quer ir rápido. Então esse touro, ele tem que ter uma qualidade espermática boa, senão não adianta para nada. Tá? O andrológico dos touros e nas vacas, um bom estado de esforço corporal. Tá? Qual que é o estado bom de uma vaca, vocês lembram? Um score 3. Ah, esse é o ideal para uma vaca, nem muito magra, nem muito gorda. Ah, isso é o ideal para a gente trabalhar. Né? Dá para perceber a diferença aqui, né? Mas isso aqui, parece uma vaca. Tá? Vocês acham que uma vaca magra, ela vai conseguir circular adequadamente? Não. Tá? Reprodução sempre é atividade secundária dos animais, terciária. Né? Sempre tem que ir para a última. Ele precisa ter seu metabolismo adequado, né? Estabelecido. Seus padrões fisiológicos normais, só depois disso ele vai ciclar, só depois disso ele vai alimentar o embrião, ele vai desprender energia para isso. Então eu preciso ter um animal estabelecido, bem de saúde. Tá? Então quando a gente for trabalhar numa fazenda desse tipo, não dá para a gente esperar um bom resultado. E quando a gente começa a trabalhar na nossa carreira, a gente atende quem? Essas daqui. Tá? Aí o cara fala que o recém-formado é ruim. Não é sua. A culpa é da condição que te dão. Então a gente também tem que falar isso quando a gente inicia um projeto. Eu cheguei numa fazenda, se o cara te liga, qual que é a sua taxa de preenchimento? Não sei, eu não conheço as vacas, eu não conheço o estado que elas estão, eu não conheço o manejo que é feito. Por isso que a gente tem que começar a avaliar tudo como um todo, esquecer às vezes por que a gente veio. A gente é chamado para inseminar, você chega lá feliz da vida, cheio de protocolos decorados, né? Faz o protocolo, insemina e dá tudo errado. Mas fala, nossa, será que o protocolo é uma porcaria? Não é. Você esqueceu de ver onde a vaca vive, o que ela come, né? Quem são as amigas dela, a gente sabe, né? Né? Vocês mulheres aqui, né? Odiar umas às outras, nossa, amizada de verdade, né? E isso acontece nos animais também. Será que eu preciso colocar todas as vacas juntas? É, às vezes elas não se gostam, né? Às vezes eu posso separar, né? De idades diferentes. Será que uma vaca velha é igual uma novilha? Não, elas pensam diferente, elas vivem diferente, elas têm padrões de convivência diferentes. Então a gente tem que respeitar algumas coisas que às vezes são básicas. E a gente esquece muitas vezes disso. Tá? Eu sempre falo isso. Tá? Eu gosto muito de chegar num aras né? Eu trabalho mais com equinos. E olhar para os animais, olhar no olho deles, né? Olhar para as patas deles. Eu sempre avalio um animal de baixo para cima. Eu olho os cascos, eu olho a canela, eu olho o boleto, a patela e aí eu vou subindo. Eu não vou direto lá para a vulva e vagina, que é porque eu fui chamado. Né? Eu tenho que ver se está tudo bem. Será que ela não está mancando, está se sentindo mal? Né? E eu estou querendo cobrar um algo a mais? Né? Olhar nos olhos é muito importante. Parece viagem no mundo da maionese. Né? Mas a gente olhando nos olhos, a gente sabe se o animal está bem ou não. Né? Eu olho para vocês e eu vejo que está uma bosta. Está todo mundo dormindo. Né? No olhar, está no olhar de vocês. Tá? Dos animais é a mesma coisa. Tá? A gente tem que ter essa sensibilidade. Eu tenho certeza, para vocês que gostam de pequenos, você olha para um cachorro e sabe se vai te atacar ou não. Eu olho para um gato e eu sei que eu tenho que fugir a todas as horas. Né? Se ele está com a cutícula desfatada ou não, eu sei que eu não tenho que chegar perto dele. Tá? Eu não tenho essa sensibilidade com o gato, eu não consigo identificar isso. Mas se você me der um cavalo, eu sei se ele está feliz, se ele está triste, se ele está doente, se ele não está, olhando no olho dele. E a gente percebe isso. Quantas vezes você não olhou para o seu namorado, para sua mãe, sei lá, para alguém, e falou, nossa, você está mal hoje. É só pelo olhar. Por que a gente não faz isso também? Porque a gente não olha, né? A gente esquece disso. Você está tão afoito para inseminar que você vai só levantar o rabo da vaca. Tem determinado de produção que conhece as vacas e as éguas pela vagina. Ele nunca olhou para a cara dela. Né? Isso é um erro. Tá? Então aqui você pode ver o olhar dessa vaca é diferente dessa vaca, é diferente dessa. Tá? Aqui não dá para ver tanto. Tá? Mas cheirinha você pode ter certeza. Tá? Padrões inadequados, um padrão bom e um padrão um pouco acima do peso. Tá? A gente já percebe nessa foto, né, a diferença de lote, né, de padrão e de qualidade. Né? De pasto já mostra por que essa foto os animais estão assim. E é isso que a gente tem que começar a criar, um senso crítico. Tá? Olhar para uma foto dessa e interpretar isso. Ver que a gente está vendo fezes espalhadas por todos os cantos aqui do pasto. Por que tem fezes e aqui eu não vejo fezes? Ah, porque limpa o pasto aqui? Não. Por quê? Eu tenho uma população muito grande para um espaço muito pequeno. É por isso que eu tenho um pasto de péssima qualidade e um pasto de ótima qualidade. Por isso que eu tenho vacas magras e eu tenho vacas com score corporal bom. Tá? A gente tem que começar a olhar para isso. Né? Não é só vir aqui, pô, que legal, fui contratado para trabalhar com bovinos. Vou inseminar todo mundo e vou ter um ótimo resultado, porque o Fernando falou que 70% das vacas vão emprenhar. Né? Será que vai mesmo? Nessa condição, não. Tá? Possivelmente ali sim, às vezes até mais. Tá? Já ouviram falar de ATF ou não? Já? Polaquim? Alita? Tá? O que vocês lembram de ATF? Nem o nome, nem o que é IAP, né? Bom, então tem, inseminação artificial em tempo fixo. Né? Para que serve isso? Para melhorar geneticamente também. Ajuda, né? Para inseminar todas as mesmas. Para saber, para inseminar todas? Na mesma época. O que mais? Pessoal, isso eu gosto de cobrar de vocês, tá? Eu quero que às vezes vocês não saibam fazer isso, nem todos vão trabalhar com isso. Mas sabe para que serve isso, tá? Às vezes você não vai trabalhar, mas você é um técnico, você pode indicar isso para alguém, tá? Não se esqueçam de mim, não? Mas possam indicar. Então é importante a gente saber por que serve o que a gente aprende, né? Não simplesmente aprender a fazer. Você sabe fazer, mas não sabe para que serve, né? Que adianta, tá? Então em ATF tem várias vantagens fazer em ATF. Mas será que todo lugar deve fazer IATF? Não. Né? Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Tá? O que é a IATF? Primeiramente, qual é o objetivo dela? Proporcionar uma alta frequência de estro. Então eu quero colocar todas as fêmeas em estro. Tá? Para posteriormente eu provocar uma resposta ovulatória satisfatória. Tá? Então eu tenho que colocar primeiro todas em estro, depois fazer com que todas ovulem, para depois fazer apenas uma inseminação e ter uma alta taxa de preeminência. Esse é o objetivo de uma IATF. Tá? E para que serve tudo isso? Para otimizar manejo, para fazer lotes homogêneos, tá? Para evitar monta natural muitas vezes, para não ter doenças sexualmente transmissíveis. Então tem inúmeras vantagens de se fazer IATF. Qual uma desvantagem? Alto custo. Às vezes num sistema pequeno, não tem problema eu não fazer IADF, né? Numa pequena propriedade, não tem porquê muitas vezes. Tá? Vou mostrar para vocês alguns padrões de IATF. Tá? São hormonais. Tá? O que é a IATF? Eu vou fazer hormônios nessas fêmeas sem saber a fase que elas estavam. Tá? É aleatório. Eu começo um processo de aplicações de hormônio sem saber que fase elas estavam. Tá? E com isso eu coloco todas em estro, depois eu consigo que todas ovulem e faça uma única inseminação. Esse é o objetivo de uma IATF. Tudo bem? Então vamos começar pelo primeiro processo, que ele se chama prostaglandina. Tá? Eu vou utilizar apenas prostaglandinas para fazer essas vacas, para fazer uma inseminação em todas as vacas. Tá? Esse protocolo, tá? Eu vou fazer uma aplicação de prostaglandina no dia zero. O que é o dia zero? É o primeiro dia do meu tratamento. Então eu aplico prostaglandina em todas as vacas sem saber a fase do ciclo estral que elas estavam. O que vai acontecer com as vacas quando eu aplico prostaglandina em todo mundo? Prostaglandina. Tá? Vamos imaginar todas as vacas, né? Aqui eu não tenho um ciclo completo, né? Eu tive uma ovulação aqui, tá? Se eu tive uma ovulação aqui, eu tenho um corpo lúteo, certo? Certo? Tem um corpo lúteo. Começou a produzir progesterona, essa progesterona se manteve. Não tive inseminação, não tive fertilização, então a progesterona cai e volta um novo ciclo, certo? Vamos imaginar que a gente, no primeiro dia a gente aplicou prostaglandina em todo mundo. Naquelas vacas que estavam em estro, o que, que fez essa prostaglandina? O que, que vai acontecer? Luteóides. O que, que vai acontecer? Nas éguas, nas vacas que estavam em estro. Nada. Está em estro? Tem corpo lúteo? Então não aconteceu nada. Tá? Função da prostaglandina, lisar o corpo lúteo. Está em estro, tem corpo lúteo? Não aconteceu nada. Tá? E nas vacas que estavam em proestro? Também nada. Ela já tem o quê? Prostaglandina endógena. Tá? Ela não precisa da que eu estou aplicando. Está lisando já. Certo? Então a prostaglandina, na primeira aplicação, como eu fiz aleatório, eu não sei o que faz. Está. Tá? Só vai servir para essas vacas. Que estão em diestro, tá? Então apliquei em todas, tá? Nessas não serviu para nada. Nessas daqui, o que que acontece? Vamos dizer que eu tivesse aplicado aqui. O que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou importar isso aqui. Certo? Apliquei aqui, diminui progesterona e ela vem com essa onda folicular que, teoricamente, se fosse um ciclo normal, ia entrar em atresia. E esse aqui vai chegar à ovulação. Então, quer dizer que se eu aplico a prostaglandina em vacas em diestro, elas vão entrar rapidamente em proestro, que dura quantos dias? 3 dias, mais 12 horas de estro e elas já estão ovulando de novo. Certo? Então, quer dizer que daqui a uma semana, daqui a 7 dias, quando eu fizer a segunda aplicação de prostaglandina, como que vão estar essas vacas que estavam em diestro? Que fase que elas vão estar? Daqui a uma semana, essas que eu apliquei a prostaglandina agora e elas estavam em diestro. Daqui a uma semana eu vou aplicar, elas vão estar em que fase? Diestro novamente. Por quê? Olha aqui, apliquei aqui, certo? Quanto tempo dura o proestro? 3 dias. Quanto tempo dura o estro? 12 horas, mais 3, 4 dias de metaestro, daqui a 7 ela está metaestro ou diestro, tá? Já tem um corpo lúteo, tudo bem? Certo? E o que, que vai acontecer com estas vacas que estavam em estro daqui a 7 dias? Que fase que elas vão estar? Daqui a 7. Vamos lá, ela está em estro, 12 horas, certo? Ovo novo, meta estro, quantos dias? 4 dias, tá? Então, quer dizer, vamos contar um dia aqui, só para arredondar, 5 dias. Daqui a 7 dias ela está em que fase, então? De estro. Ela já saiu 4 dias, mais um, 7 dias de estro também. A segunda aplicação, ela é feita em diestro. Todas as vacas na segunda aplicação vão estar em diestro. Todas? Todas. Quase todas, tá? Algumas vacas a gente pode não pegar. A gente está falando de 70% de eficácia desse processo, tá? Deu para entender o que acontece? Tá? Não é só para decorar isso aqui. Tá? Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Ah, isso aqui qualquer peão faz. Né? Se eu falar para ele, aplica hoje, daqui a 7 dias, ele entende o que ele faz. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Tá? Qual que é a relação da prostaglandina com o aumento da progesterona? Não é aumento, é o contrário, né? Eu tenho prostaglandina e eu liso o corpo lúteo. Quem produz progesterona? Corpo lúteo. Ah, então vai diminuir. Tá? É o que acontece aqui, ó. Apliquei prostaglandina, eu lisei aqui, ele que produz, então diminui. Entendeu? Mas e as que não tem? Não tem o quê? Não tem o corpo lúteo. Essas daqui? Elas vão estar em estro. São essas daqui, ó. Eu apliquei prostaglandina nessas. Tem corpo lúteo? Não, então não acontece nada. Só que daqui a 7 dias, ela não estava em estro. Já passou 12 horas, já passou 4 dias de proestro, de metaestro, ela já está em diestro também. Então daqui a 7 dias todas vão estar em diestro, a maioria. Entendeu? Sim ou não? Sim. Entenderam isso aqui? Não? A maioria que você quer dizer é quem estava em diestro no começo ou não? Não. Na verdade, a maioria, porque pode ser que alguma vaca tenha um folículo meio diferente, ela não encaixou, aí não foi. Então, 70% de eficácia para esse processo. Tá? Qualquer fase depois das duas aplicações, na primeira aplicação, qualquer fase vai chegar na segunda em diestro, depois de 7 dias. E aí, na segunda fase, eu aplico em todo mundo. Então, quer dizer que eu vou tirar todo mundo do diestro, porque eu vou estar alisando o corpo lúteo de todo mundo. Certo? Então, elas vão entrar em proestro e estro. Certo? Então é o que eu faço. Depois de 72 a 96 horas, eu insemino todas as vacas. Depois da segunda aplicação. Aplicou dia zero, aplica 7 dias depois, espera 72 a 96 horas e insemina todo mundo. Tá? Esse é o processo de ATF mais barato que tem. Tá? Tudo bem que não tem uma eficácia tão grande. Por quê? Qual que era o objetivo de um processo de ATF? Provocar uma alta taxa de estro. Isso eu consigo fazer. Certo? Eu juntei todo mundo no diestro, depois que eu aplico a prostaglandina, eu faço com que todas entrem em proestro e estro. Então eu fiz o primeiro processo, que é uma alta taxa de estros. Qual que era o segundo? Uma alta taxa de ovulação. Eu estou aplicando alguma coisa para fazer elas ovular? Não. Então é um processo que não é tão bom justamente por isso. Tá? Mas é muito barato. Se eu tenho às vezes uma fazenda com 10 mil vacas, cada aplicação de prostaglandina custa em torno de R$ 2,00, tá? Então, cada vaca me custa R$ 4,00, se são 10 mil vacas, R$ 40 mil,00, tá? Imagina eu gastar mais do que isso, para tentar inseminar todo mundo. É bastante dinheiro, tá? Todo mundo entendeu prostaglandina? Sim? Vamos partir para um outro. Tá? Esse é o processo mais utilizado de ATF, chama OV5. Tá? O OV5 ele vai associar GNRH e prostaglandina. Tá? Vamos entender o que ele faz. Primeira aplicação, dia zero, início do tratamento. Eu vou aplicar GNRH em todas as vacas. De novo, aleatório, eu não sei que fase ela está. Tá? O GNRH, na dose que a gente utiliza aqui, ele tem uma função de ovulação. Ele provoca ovulação, porque é uma alta dose que estimula a secreção de LH. Tá? Se fosse uma baixa dose e uma frequência grande, a gente estimula a ação do FSH. Uma alta dose e uma única aplicação é para estimular a secreção de LH. Tá? Então, Então, a função desse gene RH é provocar ovulação. Se é para provocar ovulação, em quais vacas ele vai estar agindo aqui? Em que fase que tem que estar a vaca do ciclo menstrual? Hã? No estro, tá? Adianta eu aplicar gene RH aqui? Não, tem progesterona. Está fazendo feedback negativo, não vai me ajudar em nada. Adianta eu aplicar em proestro? Não, porque não tem folículo dominante responsivo a esse LH. Tá? Só vai funcionar nestas vacas que têm um folículo dominante, as vacas que estão em estro. Para que, que eu fiz isso então? Concordam que a maioria das vacas sempre vai estar em diestro? Porque é o maior período. Tá? Então eu estou pegando a minoria das minhas vacas e trazendo para onde? Para a minha maioria. Então eu estou pegando aquelas únicas que não estão na mesma fase e jogando elas para a mesma fase, porque eu vou provocar ovulação. Vai entrar em metaestro e rapidamente em diestro. Tá? Então é para isso que serve o GNRH. Para pegar as vacas que estavam em estro, com folículos dominantes, e jogar elas para o diestro junto com as outras. Tudo bem? O que, que eu vou fazer depois? Vou esperar mais 7 dias e vou aplicar a prostaglandina. Para quê? Eu não falei que eu coloquei todo mundo em diestro? Certo? Se eu coloquei todo mundo em diestro, eu aplicando prostaglandina, eu vou fazer todo mundo voltar para o estro e estro. É isso que eu quero. Vou pegar todas as vacas nesse sentido? Não, pode ser que daqui a 7 dias, aquelas vacas que estavam aqui, ó, no meio desse diestro, pode ser que ainda elas estejam em estro, proestro. Né? Concorda? Que tem 15 dias aqui. Se ela está no meio, daqui a 7 dias pode ser que ela esteja por aqui. Né? Então não vou pegar elas. Por isso que a eficácia também não é 100%. Aqui a gente fala de 80%, 85%. Tá? Mas, daqui a 7 dias, prostaglandina em todo mundo. A maioria está em diestro. Vou lisar o corpo lúteo para que elas voltem em proestro e estro. Certo? E aí eu vou esperar mais 2 dias. Então, no meu dia 9 do tratamento, 2 dias depois da aplicação de prostaglandina, eu vou aplicar GNRH. Por quê? Eu não lisei o corpo lúteo com a prostaglandina? Então, de novo, digamos que eu apliquei aqui. Tá? O que, que vai acontecer? Vai diminuir. E aí eu dou 2 dias para quê? Para esses folículos crescerem, proestro, chegarem numa dominância. E aí daqui a 2 dias eu aplico GNRH. Então, diferente do prostaglandina, agora eu estou provocando ovulação, aplicando GNRH. Então eu provoquei uma alta taxa de estro e agora uma alta taxa de ovulação. Nesse caso, você precisa só selecionar aquelas que estão com taxa de ovulação. Só não entendi. Você está só selecionando as que estão com taxa de ovulação? Não, estou tentando juntar todas. Ah, eu juntei todas, ó. Se eu joguei essas daqui para o diestro, quer dizer que eu pus todas na mesma fase. Estou tentando pôr todas em diestro. Eu fazendo essa aplicação de prostaglandina, eu consigo tirar todas do diestro para levar para o estro, que é o que eu quero, porque eu preciso inseminar. Então eu joguei todo mundo para o proestro, esperei 2 dias para fazer com que elas ovulem todas juntas, aplicando GNRH. Deu para entender? Primeiro você tomar a ovulação, para depois tirar a ovulação. Não estou entendendo, desculpa. Você pegou as que estavam em... No começo, falando. Isso, no começo. Sim. Aí você tirou a ovulação, você induziu a ovulação. Não, eu induzi a ovulação. Eu fiz ela ovular. Eu apliquei GNRH, que vai estimular a hipófise, a secretar LH, vai no folículo e faz com que ele ovule. No final. No começo também. Na primeira aplicação. A minha primeira aplicação é justamente para pegar as vacas que estão em estro, fazer com que elas ovulem. Ovulou, formou o corpo lúteo, então elas estão em diestro de novo. E aí elas juntam com aquelas outras que a maioria, que já estavam em diestro. Certo? Aí está todo mundo em diestro. Aí eu aplico prostaglandina para trazer para o proestro e estro. Aí eu aplico o GNRH de novo. Por quê? Aí eu faço todo mundo ovular. Certo? Entendeu mesmo? A aplicação vai ser para... vai ter uns 70%. Esse método é para alcançar... aumentar um pouco mais, 85%. Mas aí você aplica em todo o negócio. Todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo. Tá? Você não precisa nem ir lá. Você pode falar para o peão aplicar. Tá? Normalmente você vai. Eu tô falando que assim, o negócio você não precisa saber. Não, sim. Tá? Você não fez detecção de cio, você não tem confiança, você não fez nada. Tá? Você só foi lá e fez hormonal. Tá? Por isso que você é mais usado, né? Por isso. Você não precisa ter um funcionário lá, vem só pra te ajudar. Esse é mais poderoso. Sim. Você usa mais hormonas. Sim. Esse aqui, ele é mais caro. Tá? Um GNRH, uma aplicação custa R$20. Tá? Então imagina que aqui são R$40, mais dois são R$42. Num lote de 10 mil vacas, é muito dinheiro. Tá? Então isso aqui é utilizado às vezes em rebanhos menores. Tá? Senão ele fica muito caro. O objetivo da IATF é fazer alta frequência de estro. Tá? Eu junto todo mundo do diestro porque é a maior fase, é mais fácil colocar todo mundo junto assim. Aí depois eu liso para todo mundo vir para o estro e estro. E aí eu poder inseminar. Tá? Tudo bem? Até aqui todo mundo entendeu? Até o nono dia. Tá? Aí o que, que eu vou fazer? Eu apliquei o GNRH, depois da aplicação do GNRH, as vacas ovulam em torno de 26 a 32 horas depois dessa aplicação. Então, daqui a 24 horas, eu insemino todo mundo. Então, induzi as vacas, a ovulação, no dia 9, no dia 10, eu insemino todo mundo. Certo? Porque ela vai ovular de 26 a 32 horas. Então, eu insemino um pouquinho antes, para não perder, não ficar, não ovular antes. Vai que uma vaca ovula, né? Então, eu insemino um pouco antes, porque o sêmen aguenta lá um certo tempo, então não tem problema. Tudo bem? Mas aí vai continuar maturando apenas o... O quê? O folículo dominante? O folículo dominante, só um? Sim. Aqui não estou fazendo superovulação. Não, é outra coisa. Tá? Aqui só isso aqui. Tá? É para deixar a vaca prenha, não é transferência de embrião. Tá? Essas zonas... Aqui eu espero de 17 a 24, vamos pensar 24 horas. Apliquei, se é dia 9 do tratamento, no dia 10 eu insemino todo mundo. Assim, por que, que eu espero? Após a indução. É para dar um tempo para o sêmen. Se eu inseminar aqui junto, o sêmen tem que aguentar essas 32. Pode ser que ele não aguente. Tá? Eu aplico sempre em qualquer período. Eu disse que só vai funcionar nas vacas em estro. Tá? Mas como eu não sei, eu não estou fazendo detecção, se aplica em todo mundo. Tá? Tudo bem? Certo? Entenderam? Sim? Então, consegui provocar uma alta taxa de estros, uma alta taxa de ovulação e fiz apenas uma inseminação com uma alta taxa de preenche. Tá? Uma boa IATF. Tá? O OVSync é muito utilizado. Ele existe várias variações dele. Tá? Uma da outra variação, ela se chama COSINC. Tá? Qual que é a diferença do OVSync para o COSINC? A única diferença é que nesse dia 9, eu não vou esperar 24 horas para inseminar. Eu vou induzir e inseminar no mesmo momento. Tá? Qual é a vantagem e desvantagem disso? Desvantagem. Eu tenho que ter um sêmen de ótima qualidade, porque ele precisa durar essas 32 horas. Se eu sei que eu tenho isso, não tem problema. Qual que é a vantagem? Manejo. Vamos lembrar daquelas propriedades com muitas vacas. Com 10 mil vacas. Eu coloco 10 mil vacas aqui. 10 mil vacas aqui para fazer a aplicação. 10 mil vacas aqui. Espero um dia e coloco mais 10 mil vacas. Imagina o trabalho que não é isso. Imagina o risco que não é isso. Tá? Então eu estou poupando o manejo no COSINC. Essa é a grande vantagem. Tá? Só para isso. Ah, é um lote pequeno, qual que eu vou optar? OVSync. É um lote muito grande, de difícil manejo, posso optar pelo COSINC. Tem um sêmen de boa qualidade? COSINC. Tá? São medidas da gente poder optar por um ou para o outro. Ah, preciso baratear, o meu proprietário não tem dinheiro para investir. Faz só o prostaglandina, faz esse aqui. Tá? Ah, não, ele tem dinheiro, ele quer fazer, ele quer ter uma alta taxa de preenche. Faz o COSINC. Tá? E assim por diante. É isso que a gente tem que pensar em qual utilizar. Tudo bem? Uma outra variação se chama pré-SINC, OVSINC. Tá? Qual que é a diferença dessa perante os outros? Ele é a mesma coisa do OVSync, exatamente igual, só que antes de fazer tudo isso aqui, eu faço um prostaglandina antes, um processo de prostaglandina. Então imagina essa linha vindo aqui, ó, e aqui no dia 1 eu vou fazer prostaglandina. Espero 7 dias, faço prostaglandina de novo, igual a gente fazia lá. Espera 2 dias e começa isso aqui, tá? E aí faz como o cocinho, induz e insemina 24 horas depois. Tá? Essa é a única diferença do pré-sync e off-sync. Um processo de prostaglandina antes, espera 2 dias e faz o resto. Qual que é a vantagem disso? Condensa mais ainda as vagas. Eu já trago todo grupo de estro 70% no prostaglandina e depois condenso mais ainda. Tá? Qual que é a melhor taxa? Pré-sync e off-sync. Mais um custo muito maior, um manejo muito maior. Vou utilizar onde? Em propriedades que possam gastar e que tenham um baixo número de animais. Ah, o cara tem 100 vacas de leite. Aí ele precisa fazer IATF. Faz um desse. Vai gastar um pouquinho mais, mas para 100 vacas não é tanto. Tudo bem? Deu para entender todos? A diferença entre eles? Professor, nesse último, então, vai aguardar as 24 horas? No último, sim. Pré-sync é igual ao OVSync. Uhum. Espera 24 horas em semina. Só que tem o prostaglandina antes. Qual que é a diferença pro OVSync? Do pré-sync pro OVSync? Pré-sync pro OVSync? Eu tenho uma prostaglandina antes, um processo. Então, dia 0. Seria como se fosse isso aqui, ó. Dia 0, prostaglandina. Dia 7, prostaglandina de novo. Dia 9, GNRH. Dia 16, prostaglandina. Dia 18, GNRH. Dia 19, insemina todo mundo. Tá? Seria isso. Demora 19 dias para fazer. Tá? Também é mais trabalhoso. Mas tem uma alta taxa de preenchimento. Realmente, isso é 85%. Sim, vai para 90, 95%. Tá? Então, é vantajoso. Então, assim, você está gastando R$ 4,00 a mais só. Né? Se você tem um manejo bom, funciona. Tá? Existem outros muito diferentes. Tá? O que, que também delimita você usar um ou outro? Tá? Patrocínio. Vocês vão ver, imagina você, veterinário de 2 fazendas de 10 mil cabeças. Né? Onde um laboratório sabe que você é o veterinário dali. Onde ele produz prostaglandina. Ele vai fazer a sua cabeça para usar qual? O prostaglandina. Né? E aí ele vai te patrocinar. Daí ele vai mandar a amostra para você. Ele vai fazer um desconto muito grande para você comprar por R$40 mil em prostaglandina. 2 fazendas, R$80 mil em prostaglandina. Então, existe muito isso também no mercado. Tá? Então, saibam que também, às vezes, a gente opta pelo que é melhor para a propriedade, o que é melhor para você. Tá? Eu sempre opto pensando na propriedade. Nunca optem pensando só no bolso de vocês, porque uma hora vai dar errado. Tá? Se você acredita naquilo lá e você vai ganhar por isso, ótimo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Mas nunca vai contra o que você acredita simplesmente para ganhar merreca. Tá? Porque uma hora depois a casa cai também. Tá? Eu pelo menos sou assim. Vou no que eu acredito. Se eu estou ganhando, pô, legal. Né? Mas eu prefiro fazer com que aquilo vire para o meu cliente antes do que virar para mim. Porque se virar para ele, vai virar para mim também. Tá? Quem pensa o contrário, eu acho que uma hora morre na praia. Porque quando a gente entra para trabalhar com veterinário, animais de produção ou equinos muitas vezes, a gente tem que pensar primeiro no nosso cliente. Porque se ele quebrar, você também perde um emprego. Tá? Para um cara quebrar com cavalos, que é o que eu faço, é muito fácil. Fácil. Né? E tem veterinário que vai lá e tuxa um monte de coisa no cara. Ganha muito dinheiro. Ganha. Mas ganha uma vez na vida. Tá? Eu sou um veterinário que eu falo assim, cara, não insemina essa égua. Pô, você não quer ganhar dinheiro? Desta aqui eu não quero, porque eu sei que você não vai se livrar desse potro depois. Tá? Eu prefiro fazer assim. E com isso eu ganho a confiança, com isso eu faço o negócio dele virar, e se o negócio dele vira, o meu vira também. Tá? Então não sejam tão imediatistas algumas vezes. Tá? Eu já vi veterinário trocar o protocolo que ele acredita para ir para um protocolo que ele não acredita, porque ele ganhou um ultrassom do laboratório. É, olha, eu te dou um ultrassom para você comprar os R$80 mil da minha prostaglandina, que o veterinário sabe que não funciona. Aí ele faz o proprietário gastar, comprar e ele ganha o ultrassom. Né? Mas o resultado dele vai mal, aí o proprietário não fica feliz, aí ele fica com ultrassom, mas não tem onde usar ultrassom. Né? Então, não adianta. Tá? tomem cuidado só com isso. Tá? O último que eu vou falar para vocês, tá? Quero que vocês saibam só esses, tá? Existem mais de 100, então não é tanto assim. Ele se chama progestágenos, a gente vai utilizar progesterona. Tá? Então eu vou fazer o quê? No dia zero, no primeiro dia do tratamento, eu vou colocar um implante intravaginal nessas vacas de progesterona. É um Y. Esse Y entra dentro da vagina e abre. Aí ele não consegue sair. E ele vai disparando progesterona. Para que eu disparo progesterona? Eu vou manter essa progesterona por 9 dias nesse implante, nesta vaca. Depois de 9 dias, eu retiro. Qual que é o objetivo da progesterona? O que ela faz com o eixo? Feedback negativo. Faz feedback negativo, diminui quem? GnRH. Se diminui GnRH, vai diminuir secreção de quem? FSH e LH, certo? Diminui a produção de FSH e LH? Não diminui a produção. Por quê? GnRH age na hipófise, estimulando a secreção de FSH e LH, não a produção. A produção está lá, está produzindo. Só que se eu estou inibindo essa secreção, o que está acontecendo? Acumulando. Está produzindo e eu não estou tendo GnRH porque eu apliquei progesterona, aquele FSH e LH estão acumulando. Tá? Então o que acontece depois de 9 dias quando eu retiro? Vem um boom de FSH e LH. Então eu consigo ter essa vaca ovulando muito rápido. 56 horas depois eu já posso fazer uma inseminação, que ela está próxima da ovulação. Tá? Então eu mantenho por 9 dias um implante de progesterona, fazendo esse acúmulo de gonadotrofina. Depois que eu retiro, esse vem esse boom, e aí eu consigo ter uma ovulação. No momento que eu faço a retirada, eu posso aplicar também o ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina. Ela tem a função de ajudar no crescimento e na ovulação desses folículos. Tá? Então, 56 horas depois, eu já faço a inseminação. Deu para entender fisiologicamente o que acontece aqui? Sim? Sim? Esse é um pouquinho mais caro, ele é um pouquinho mais chato, porque você tem que pôr, né, tem uma asepsia para colocar, isso não pode causar uma vaginite, mas é bem utilizado em bovinos, principalmente leiteiro. 56 horas, pode inseminar. Da retirada. 56 horas depois da retirada. Também. Equinos a gente usa para outra função, mas utiliza também, dá para usar até a mesma. E a recorte é o mais indicado. Hã? Sim, mas eu posso usar para leiteiros um pequeno rebanho. Tá. Tudo bem? Manejo de bovinos de leite, a gente já falou, sempre pensando em produção leiteira. Tá? Preciso ter um bom manejo para ter uma eficiência e produzir leite o ano inteiro. Tá? Esse é o objetivo. Sempre lembrar que bovinos de leite a gente utiliza muito inseminação artificial e transferência de embrião. Tá? Bovinos de corte, transferência de embrião, só em gado elite. A gente não vai fazer um embrião ter um desprendimento dessa técnica para abater bovino. Tá? Já de leite, eu tenho animais de alta genética, produtores de leite. Então eu tiro muito embrião, faço muita biotecnologia. Tá? Vamos partir para a inseminação. Vocês estão entendendo? Fisiologia, ondas foliculares, o que, que está acontecendo, como eu posso manipular isso farmacologicamente? Entenderam mesmo? Sim? Vocês estão com uma cara tão bonita. É? Tão animador. Tá? Vamos lá, vamos para a inseminação. Lembrando, antes de a gente pensar na inseminação, vacas poliéstricas anuais, elas ciclam o ano inteiro, então eu posso inseminar elas em qualquer período do ano. Controle folicular, com rufião principalmente, ou IATF. É o que a gente faz na maioria das vezes. Ou eu utilizo rufiões e observação, ou eu utilizo o IATF e coloco as fêmeas na fase que eu quero para inseminar. Tá? Posso utilizar palpação e ultrassom? Posso. Eu vou ver tamanho de folículo, vou controlar folículo. Ah, mas é muito mais trabalhoso. Isso a gente vai fazer muito em equinos. Tá? Em bovinos não precisa. Por que, que não precisa? Bovinos têm o estro muito curto. Então eu consigo identificar e saber exatamente quando ela vai ovular. Fica fácil. Quando a gente for ver equinos, o estro da égua dura 7 dias. Então, se eu identifico o cio, eu não sei quando ela vai ovular. Pode ser que ela ovule no dia 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Eu não sei. Então, é um pouco mais difícil. Aí, eu tenho que partir para o ultrassom e palpação. Tá? Lembrando das fases do ciclo estral, que vocês já sabem. Tá? Um resuminho delas aqui. Duração, qual é a estrutura predominante, qual é o hormônio e o que, que as vacas fazem. Pensando nas fases do ciclo estral, quando vocês acham que a gente deve inseminar? Que fase? Vocês imaginam? O que, que evento deve estar acontecendo para a gente poder inseminar? Ovulando. Né? O mais próximo da ovulação é o ideal. Por quê? Eu tenho um oócito disponível, coloco o sêmen, fertiliza e pronto. Certo? Então, sempre o mais próximo da ovulação. A ovulação não acontece no metaestro. Então, eu tenho que inseminar no metaestro. Mas por que eu vou inseminar no estro? Eu posso inseminar no metaestro. Né? Não é aqui que acontece? Então, é aqui que eu vou inseminar. Tá? E qual que é a vantagem da vaca? Quanto tempo dura o estro? 12 horas. Vamos falar em 12? Tá? 12 horas. Quer dizer o quê? Então, se eu identifico o estro, quer dizer que daqui a 12 horas, que fase ela vai estar? Pronto. Viu como é fácil seminar a vaca? Eu consegui ver. Né? Eu tenho um rufião, ou tenho um bom observador. Montou na minha vaca. Está em estro. Quer dizer que daqui a 12 horas ela está perto da ovulação. Então, é sempre assim o protocolo. Eu identifico o estro, 12 horas depois eu insemino. Certo? Por isso que é duas vezes ao dia. Identificou de manhã, insemina à tarde. Identificou à tarde, na manhã seguinte. Certo? Então é facinho, né? A identificação é fácil, tá? Isso é num processo sem utilizar IATF. IATF não precisa ver nada disso. Tá? Não sei que fase está, não preciso de rufião, não preciso de nada. Tá? Ou é IATF ou é dessa maneira. Tá? Fácil dessa maneira também se você consegue identificar o cio. Por isso que é importante identificar o cio muito bem. Identificou, 12 horas depois insemina. Então essa vaca aqui, ó, uma, essa outra está em proestro, essa está em estro. Ah, vi que ela está assim, separa ela do lote, daqui a 12 horas eu insemino ela. Tudo bem? Então, sempre no metaestro. Certo? E aí, uma inseminação só? Uma inseminação só. Tá? Esse é o ideal. Então, primeiro passo. Normalmente, quando a gente faz inseminação em bovinos, a gente utiliza sêmen congelado. Tá? O sêmen pode ser fresco, resfriado ou congelado. Em bovinos, quase que 100% das vezes, congelado. Por quê? Porque o sêmen é de boa qualidade. Né, congelado, eu tenho uma viabilidade boa e eu posso transportar, eu posso armazenar, eu compro e fica comigo o resto da minha vida abastecido nesse botijão de nitrogênio. Tá? Esse nitrogênio fica a menos 196 graus, tá? Fica congelado mesmo. Tá? E é perigoso da gente manusear isso aqui. Tá? Isso aqui pode explodir, tá? Isso daqui pode te cegar. Então o ideal é você sempre estar com óculos protetores na hora de manusear isso aqui. Tá? Manuseando, que nem esse cara aqui, sem óculos, se isso pinga, isso é líquido, tá? Ele evapora, mas ele também é líquido. Se vem uma gota no seu olho, você pode queimar sua retina, tá? Então, ideal sempre com óculos. Ideal sempre com luvas, tá? Isso aqui é metal. Essas hastes são de metal. Se você grudar o seu dedinho ali, você vai ficar com o dedinho grudado, tá? Então, queima, queima. Eu tenho várias, tive várias bolhas já de nitrogênio, tá? Tome cuidado. Pensando no sêmen, sempre manusear abaixo do bocal. Tá? Porque aqui a temperatura já é outra. Né? Se eu ficar com essa palhetinha, deixa eu ver de quem é. Tá? Você está descongelando ela erradamente. Tá? Então o ideal sempre é abaixo do bocal. Pô, mas é difícil manusear. Então o que, que você faz? Tira o nitrogênio, põe no isopor, tira as palhetas, joga dentro do botijão com o isopor, quer dizer, isopor com o nitrogênio, né? E manuseia ali, daí você consegue ler que touro é. Essas palhetas vêm identificadas, isso é super importante, né, para você não inseminar uma vaca com sêmen de cavalo, né, que eu já vi. Então, tome cuidado. Tá? Aqui os botijões, eles têm vários canecos, isso aqui é um caneco, aqui outro, normalmente eles têm de 6 a 10 canecos. Cada caneca você pode pôr um touro diferente, deixar isso muito bem anotado para você não se confundir. Essas palhetas podem ter coloração diferente, então também já te ajuda. Olha, eu sei que o fulano é palheta laranja, eu sei que aquele outro é roxo, né? Então fica fácil de você identificar. E elas também têm o nome do touro, tá? Para você não confundir os touros aí. Tá? Não é legal você inseminar com o bicho errado, né? É, eu trabalho bastante com cavalos e na raça que eu trabalho, há 4 anos mais ou menos, é exigido o DNA dos animais ao nascimento. Tá? E quando começou a fazer isso, a gente percebeu que muitas pessoas inseminavam com sêmenes diferentes. Né? Então o cara falava que era filho de tal, mas quando ia ver o DNA não batia. Aí a gente comprovava que era filho de outro. E muitas vezes era um erro de botijão, né? Porque a gente percebeu isso não na... Porque tem gente que faz isso na maldade, né? O cara compra o sêmen barato e fala que é do caro. Né? E fala pra todo mundo, olha, é filho do fulano, e não é. Mas a gente percebeu que acontecia o contrário. O cara punha o sêmen do melhor cavalo e ia ver era do pior. Né? Então o cara... Não, ao contrário. Né? Ele punha do pior... Não. Ah, vocês entenderam. Né? Aconteceu isso. Tá? Sempre manuseando abaixo. Esse é um aplicador. Nada mais é do que uma haste de metal, onde ela tem um mandril por dentro. Alguém já viu isso aí? Não. Meus desenhos são bem bonitos, tá? Então eu tenho uma hastezinha de metal, onde eu vou colocar as palhetas aqui dentro. A cada palhetinha, normalmente tem 100 milhões de espermatozoides. Então eu vou lá, coloco uma palheta aqui dentro. Essa palheta vai aqui, ó. Na ponta da palheta eu vou cortar ela, justamente para poder sair o sêmen. E nessa outra ponta tem uma esponjinha. E aí eu vou acoplar agora um mandril, que é uma haste mais fina, que ela acopla bem no fundo da palheta. E ela vai empurrar, quando eu apertar isso daqui, ela vai empurrar essa esponjinha, levando o sêmen para dentro. Deu para entender? E aí a palheta fica retida, porque eu tenho essa beirinha aqui e a palheta não passa, só sai o líquido. Tá? Deu para entender? Professor, descongela isso? Descongela, vou mostrar. Inseminação, tá? Lembrem da anatomia. Tá? Vagina, paralelo à vagina a gente tem o reto e a cervix. Da vaca tem uma diferença, né? Das outras espécies. Vocês viram ontem? Sim? O que tem? São quatro anéis cervicais. Tá? Então, como que a gente vai proceder à inseminação? Eu vou colocar o aplicador pela vulva, eu abro a vulva manualmente, insiro lá dentro o aplicador até a ponta da cervix, até o início da cervix. Então, vem com a minha mão aqui por fora. Abri, introduzi. Eu vou conseguir ver de fora até ele chegar na ponta da cervix. Eu venho com a minha mão pelo reto, palpando reto. Sinto a ponta da pipeta no meu aplicador e vou passando anel por anel. Até ele chegar no corpo do útero. Certo? Chegou no corpo do útero, eu posso vir e aplicar o mandril, apertar o mandril para o sêmen entrar dentro do útero. Tudo bem? Isso é uma inseminação transcervical. Então, através da cérvix intrauterina, com a deposição do sêmen intrauterino, certo? Transcervical, deposição do sêmen intrauterino. Isso às vezes cai na prova, tá? Antes da inseminação, eu posso limpar o reto dessa vaca, tirando as fezes. Tá? É bom, porque senão você está inseminando e ela está defecando. Não que não vá acontecer mesmo você limpando, porque vaca é o famoso cagando e andando. Né? Então ela vai continuar, tá? Mas é bom você limpar. Nunca se esquecer de uma higienização, não é uma sepsia, tá? Não precisa ser clorexidine, degermante, nada disso. Tá? Pode ser detergente e água só, tá? E um papel toalha para secar. O peão vai falar que não precisa. Né? Não, dá certo sem. Dá, na maioria das vezes dá. Mas muitas vezes a gente consegue um avanço aí de 10% de taxas de preenhez fazendo uma sepsia. Tá? Uma pequena sepsia, higienização. Tá? 10% em 10 mil vacas são 1.000 vacas. Tá? A 10 reais cada uma são 10 mil reais a mais para você. Acho que vale a pena fazer isso. Tá? Mas se não quiser, não tem problema. Tá? Mas limpa, não tem problema. Tá? Passa um papelzinho de toalha. Por quê? A água é espermicida. Vai matar os espermatozoides. Então tira o excesso de água. Pode ser que dê certo sem fazer tudo isso? Pode ser que sim. Tá? Mas saiba que você pode ganhar de 5 a 10% a mais. Acho que vale a pena. Tá? Um botijão por dentro, para quem nunca viu. Tá manipulado sempre então aqui com pinças. Tá? É mais fácil do que você ir manualmente. Mesmo porque se você pegar na ponta da palheta com o seu dedo, que está a 37 graus, você está descongelando erradamente também essa palheta. Você pegando com uma haste de metal, que é uma pinça, que você pode ter imergido ela no nitrogênio, ela está na mesma temperatura. Tá? Daí você não tem essa quebra de temperatura aí. Como que eu vou descongelar? No banho-maria. Tá? Banho-maria a 37 graus por 30 segundos. Por que 37 graus? 37 graus é a temperatura do ejaculado. Os animais ejaculam a 37 graus. Então ele estava a menos 196. Eu quero levar a 37. Em 30 segundos a 37, ele já chega a 37 graus naquele volume de palheta. Tá? Por isso que a gente deixa 37 por 30 segundos. Tem outros processos de descongelação? Tem gente que descongela 46 por 20. Tem problema? Não. O único problema é que se você passar esse tempo, aí você está fritando os espermatozoides, porque eles estão a 46. Se você passar dos 30, ele vai ficar 37, é a temperatura que ele precisa. Tá? Então eu prefiro fazer a 37 por 30, eu acho mais seguro. Tá? Vocês vão ouvir pessoas falando assim, não, mas é com esse cavalo, com esse touro, 46 por 20 é melhor. Acontece também. Tá? Então é de você conhecer cada animal, cada sêmen e ir adaptando cada um. Mais um básico, 37 a 30 segundos. Tá? Importante sempre checar a palheta. Tá? Você tem certeza que aquela palheta é daquele touro, mas leia o nome dele. Tá? Não vá confundir. Sempre secar a palheta também com papel toalha. Também para não ter água, para não ter contato com o sêmen. Aí você põe no aplicador, deixa sempre o mandril para fora, até não vai apertar ele antes de ter passado o útero. Toma cuidado, porque na hora que a gente está inseminando, a nossa mão está no reto, a outra você está segurando. Se o mandril estiver batendo no seu peito, às vezes você vai mexer e vai aplicar sozinho, com o seu próprio peito. Tá? Então deixa o mandril bem solto. Tá? Eu deixo ele bem comprido, não fico tuchadinho ele ali, para não ter risco de você apertar ele sem querer. Abre os lábios vulvares, introduz, vai pelo reto, passa a cérvix e aí você aplica o sêmen com o mandril. Tudo bem? Note que aqui ó, tem uma parte que é descartável. Tá? O mandril não é descartável, a gente não precisa esterilizar. Ele é de aço inox e aqui a gente tem uma parte plástica que a gente recobre ele para a gente poder descartar todas as vezes. Tá? Isso é transcervical? É transcervical intrauterino. Tá? Pode-se fazer uma massagem no clítoris pós-inseminação. Isso ajuda na contração, então vai levar os espermatozoides para a tubuterina, para chegar lá na fertilização, isso ajuda a envolvê-los. Tá? Não precisa estar com a mão suja, assim, né? Pode tirar a luva, não tem problema. E depois descartar todo esse material. Tá? Alguma dúvida? Não? Foi pesado, gente? Foi. Tá? Dias piores virão. Tá? Brincadeira. Essa é uma das mais pesadas mesmo. Tá? Não saiam com dúvidas hoje. Pessoal, vocês entenderam o trabalho para terça-feira que vem? Tá? Eu quero os trabalhos científicos que vocês pesquisaram e eu quero que vocês tragam o que é a doença, o que causa essa doença, tratamento, diagnóstico. Certo? Não precisa fazer nada de PowerPoint, nada disso. Tá? A gente vai fazer uma discussão em grupo. Tá? Isso é só sobre ruminantes. Tá? Ruminantes, se tiver alguma coisa de outra espécie que você queira comparar, tudo bem, mas é ruminantes. Tá? Eu só quero os trabalhos impressos. Só. Não precisa dar resumo, nada. Se vocês quiserem fazer resumo, vão sair daqui. Olha, Amém.